lugar. É tão fácil, é só aceitar que nem sempre vai ganhar. O mundo agora pede paz. Afinal, todos somos iguais. Estou tentando viver. Não me fale de Deus, porque meu Deus não é.